A hipocrisia é um equívoco. A coerência é salutar. Poesia visceral, prostíbulo do cretinismo. Solidão, acompanhado da minha própria insanidade, acompanhado da impossibilidade da pronúncia da palavra imune, o cinismo da volúpia, o cinismo das pessoas. Nos seus olhos eu só vejo a mentira, nos seus olhos eu só vejo a hipocrisia, o cinismo da volúpia. Simplesmente com a bunda no sofá, assistindo o especial da Rede Globo. Em cada esquina eu vejo um prostíbulo, em cada página eu vejo um cretino. Em cada página eu vejo um cretino, em cada esquina eu vejo um prostíbulo. Não, nas profundezas abissais do meu eu sentimental, forças pra lutar. Eu vou mostrar pra vocês toda a beleza do azul, toda a beleza do lirismo, e o cretinismo vai desaparecer do coração de escândalo. Em cada esquina eu vejo um prostíbulo, em cada página eu vejo um prostíbulo.